Castelos, moleque, ó. Na contenção de esquina a esquina, então faz dinheiro, fa. Os cabecinha alucina. O lugar, sele que maloqueira aglomera. Então dá licença, que a de 100 é o que interessa. De lupa baixa, sobre o neon de rolê na city. Tem quem aplaude, mas também quem aceita os convites. Menor, quer fazer dinheiro, mas sem precisar. As comprinhas da madame pra cobrar. Então castela a sequência, os bosques atribulados. Faz dinheiro e quem só quer um mesclado. Mas também tem rotan, ré, querendo atrasar. Se tem luzinha colorida é bom pinar. Na quebrada é assim, os moleque quer dinheiro. Almeja o sucesso, no pódio o primeiro. Só pra firmar do gama a estrutural. Aqui consta, face oculto e complexo radical. Gera dinheiro, a firma só fortalece. Na atividade, no corre, no vai e vem com os revolve. As danadas se envolve no bosque, fumaça só. Seguro grave que bate, que se despira os moleque. Sustenta aí essa porra, lombra na brisa do beck. Poeira e mato de quilo, as ferramentas é o que consta. Telos moleque de cima, agilizando as cobranças. Os quila anime agita no bosque, tem bicho solto. Ó, tique tique na quina, pacote aperta o bolso. Diário no asfalto, lá vem o rei da montanha. Bosque sacode e treme, fumaça que traz a lombra. Absolute com red, aqui tá gold. Negou a aglomeração das panteras, mas fim da noite tem preço. Meu substância, olá, que as periga, que é baile. Romance, um lance, motel, gozar na night de live. É os moleque tá no bosque, fumaça pro ar. As liga, segura o dinheiro de quem vem comprar. Desce da quebrada, quem comanda é nós. A cheveteira tá no ponto pra dar a partida. No lago supo gama leste, a fuga é precisa. Tô bem armado, preparado, pode vir que tem. Nós tem pistola, 38, canivete também. Traz a BL, parceiro, vamos pesar umas gramas. Hoje tem fervo na quebrada, vamos ir pra uma grana. Na quadra de esporte, esporte agora é outro. Menor finge jogar bola, só pai de chavados puro. Lá vem as perigas da escola, tudo se coçando. Sua mãe te avisou, mas se molha por um malandro. Raiban vem na cara, a barreta, a bigodinha. A descrição dos malandros, rato cresce os olhos em mim. De olho grande no dinheiro, aguardando a propina. Aqui na favela, dinheiro é o que pinga. Moleque tá no bosque, fumaça pro ar. As ligas, segura o dinheiro de quem vem comprar. Mata e maconha, liga, segura o dinheiro, isso que estiga as piranhas. Só Bacardi nos Pelé, G5 branco nos freios. Balanço, lanço, a lombra, vários assim desse jeito. Porque a rua após a zero, as puta morde o anzol. Conforta assim os moleques, saber mais tarde é serol. Na TPM dos olhos, o 33 gera lucro. Se afunda mais nessa porra, na capital do imundo. E hoje eu só quero te divulgar no mundo das bocas. Que os luzinha colorida tão louco dentro da roupa. Um sobe e desce que envolve menor na quina que eu trilho. Entre tijolos vermelhos é que se ensina o que eu vivo. Se desconhece a rua quando conhece a loucura. Cê tá no doce, porra. Cê tá no brilho da lua. Tá no...